Então vamos lá. Estou aqui com Francisco Falcone, um dos primeiros colaboradores do nosso blog. Está meio sumido, mas já me prometeu que vai voltar a escrever. Francisco, tudo bom? Tudo bom, Gustavo. É uma grande satisfação estar participando dessa entrevista e colaborar para o seu excelente blog. Bicho, eu queria te pedir para tu falar primeiro sobre você, né? Você se auto-apresentar aqui. Bem, eu sou Francisco Eduardo Falcone de Andrade, nasci em São Paulo e moro aqui em João Pessoa há muito tempo. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente eu exerço como atividade principal o cargo de auditor de contas públicas no Tribunal de Contas. É concursado lá, né? Exatamente, concursado. Teu pai é pernambucano e tu nasceu em São Paulo, foi? Exatamente. E vocês vieram pra cá logo que tu nasceu assim? Foi. Pra cá, pra João Pessoa, né? Não, que eu nasci não, quando eu tinha 4 anos de idade. Sei. Ah, bicho, mas não sabia desse pequeno detalhe da sua vida pregressa, não. Exatamente. É, Francisco, te chamar de Chico, certo? Fica à vontade. Como você se sente, né, sendo auditor do TCE? Assim, tu se formou em Direito e logo depois virar seu auditor de um Tribunal de Contas. Como é que tu encara isso, assim, tu sendo novo do jeito que tu é? Primeiramente, eu acho que é uma grande satisfação a pessoa concluir o curso, esperar pouco tempo e ser admitido para trabalhar num lugar agradável e fazer atividades igualmente interessantes. Isso é, de fato, é um privilégio e eu agradeço muito a Deus por ter me privilegiado, por ter me oportunizado essa condição. Massa. Mas tu acha que tu, assim, tá preparado para exercer esse cargo, apesar de ter pouca experiência? A preparação, ela veio, sobretudo, de uma base teórica que a gente aprende na universidade, que era fundamental. Nenhuma atividade prática pode ser feita sem que você tenha um bom embasamento teórico adquirido na universidade. Embasamento esse que vai fazer com que você adquira segurança, adquira tranquilidade na hora de realizar o trabalho. E também, durante a universidade, é sempre importante realizar estágios, que são maneiras de você se inserir no ambiente de trabalho e aprender justamente a lidar com pessoas, a lidar com o cotidiano do dia a dia, das funções que vão ser realizadas quando o indivíduo já está pronto para o mercado de trabalho. Eu pergunto isso porque, no meu caso, foi assim, né? Eu me formei, passei mais de um ano estudando para concurso e entre ser chamado. E o meu primeiro emprego já foi emprego público, né? Esse aqui onde eu estou já é o meu segundo emprego. Eu concordo em boa parte contigo, ou talvez até em tudo, que se você for um bom aluno na faculdade, conseguiu estudar aquele sua área, tudo, você consegue também ser um bom profissional, independente de ter muita experiência. Com certeza, não tenha dúvida. Eu esperei 7 meses para, depois que eu concluí o curso, para finalmente tomar posse. E 7 meses foram um período que eu considero longo e de certa forma, causou ansiedade. Mas isso não significa que nós devamos nos desesperar, porque quem estuda, quem se prepara, quem tem dedicação e acredita, certamente vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, ingressar na carreira pública. E um aspecto importante é que o aprendizado vem no dia a dia, né? Sim, é. Sobretudo o contato com pessoas experientes, que vão dando as dicas. E aí sempre o aprendizado é contínuo, né? Ah, bicho, legal. Agora outra coisa, ainda nesse assunto, até que ponto é o fato de você não ter trabalhado, você foi estagiário, isso ajudou ou não ajudou, influiu, ou poderia até ter influído se você tivesse tido uma experiência anterior como servidor no próprio TCE ou em algum outro lugar para qual você fez concurso? Será que você acha que isso ia ajudar na preparação para uma prova diferente? Isso é um aspecto bastante interessante, que salvo pouquíssimas exceções, as carreiras públicas, elas não exigem que o indivíduo tenha uma experiência anterior nelas. Isso é um aspecto que a Constituição traz para privilegiar o amplo acesso ao cargo público. O concurso público é a maneira de se escolher o indivíduo para se analisar o mérito, e não necessariamente ele vai observar exclusivamente a experiência, porque justamente parte do princípio que o indivíduo ele pode desenvolver-se, pode crescer, pode fazer um trabalho extremamente qualificado e extremamente de qualidade sem ter uma experiência anterior necessariamente dentro daquele órgão ou daquela instituição, desde que você traga um conhecimento teórico, um conhecimento mais profundo sobre as questões com as quais você vai trabalhar. Como eu acompanhei o teu caso, tu passou no concurso para analista do TRT antes, né? Exatamente. E depois passasse nesse do TCE. Isso é uma questão que traz grandes reflexões, porque a aprovação em concurso público ela não significa que você vai trabalhar. Você só deve parar de estudar quando definitivamente estiver trabalhando, estiver empossado. Mas tu passasse nas primeiras colocações, pô. Exatamente. Eu tive essa oportunidade de passar no concurso muito bom, muito concorrido nas colocações mais próximas das vagas, mas infelizmente não fui chamado. E isso causa uma certa frustração, mas acaba sendo um combustível para você enfrentar os desafios. Muito bom. Tô gostando da entrevista. Seguinte, agora. Como é que você se prepara para concurso? Eu sei que você foi segundo lugar no vestibular. É, se eu não me engano, é isso, né? Então, assim, tu já tem uma experiência diferente de outras pessoas. Ou seja, você já se prepara para concurso como um vestibular e já vem tendo bons resultados já há muito tempo, né? Exatamente, é uma coisa que eu percebo e tenho notado, e isso está cada vez mais sólido em minha mente, é que o indivíduo, ele, não necessariamente o indivíduo, os concursos vão ser destinados exclusivamente a quem já vem estudando desde o segundo grau, o ensino médio. Logicamente, quem fez um bom segundo grau, um bom ensino médio, tem maiores chances de lograr êxito. Porém, o fundamental no concurso não é exatamente isso. Isso é importante, mas o que pesa mesmo é a dedicação, é o comprometimento, é a busca pelo conhecimento. E isso acaba sendo um fator determinante. Muitas pessoas que eu já percebi, mesmo sem terem feito um bom ensino médio, elas conseguem estudar de tal forma, com tal dedicação, que acabam tendo excelentes resultados em concurso. E isso mostra que o concurso público ele é para todos. Tu acha que o concurso é realmente a melhor forma de selecionar servidores públicos em todas as áreas? Eu penso que o concurso público ele é um instrumento extremamente democrático. É um instrumento que valoriza o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade. Faz com que a administração pública não seja um reduto de apadrinhados e, consequentemente, estimula a qualidade no serviço público. Você admitir servidores para o serviço público, como tem feito alguns governos, não é um problema para o país. É extremamente salutar. Você vai estar criando um quadro de pessoas qualificadas para bem atender a sociedade. E o concurso público, ele não é perfeito. Você pode encontrar falhas, você pode questionar certas provas, certos métodos de escolha. Mas infelizmente é o instrumento ideal e não se inventou até agora outro que o superasse. É como a democracia, ela não é perfeita, mas não há Não, nada melhor. não tem nada. É verdade. Boa explicação. Agora a gente vai falar exatamente de concurso, certo? Vamos para o que interessa. Vamos lá. Como é que você prepara para concurso? Bem, eu me preparo para concurso desde o momento que na graduação eu fiz essa opção. Estava no curso, eu fiz essa opção séria, essa opção determinada de que eu iria estudar para concurso, porque, Abraçou a carreira de concurseiro. exatamente, abracei a causa, porque acreditava que ela era mais segura para você ter uma estabilidade financeira Sem ter e sem ter que se desdobrar que esperar montando uma muito. empresa, montando um escritório, sem ter que, enfim, É uma forma mais rápida mais também, né? rápida, exatamente. Então, eu fiz essa opção consciente. Questão fundamental, preparação para concurso. Como fazê-la? Eu penso que a preparação ela requer do indivíduo, primeiramente, um comprometimento, em segundo lugar, um foco, e terceiro, um método. O indivíduo tem que se comprometer que o concurso público é uma coisa importante na vida dele e colocá-lo acima de outros interesses, o que implica em abdicações. O concurso público ele tem que assumir um papel decisivo na vida do indivíduo, isso porque a concorrência é enorme. Existem várias pessoas que estão estudando, então, nesse contexto de competição, o indivíduo não pode brincar, vou fazer concurso público por fazer. Tem que fazer com comprometimento para alcançar o êxito. E não basta você fazer essa opção, você tem que ser dedicado no estudo. O estudo ele tem que ser um estudo seguro, um estudo aprofundado e detalhado. Sobretudo daqueles temas que são correntes para aquele cargo, para aquela área. Nesse contexto, eu penso que o indivíduo tem que analisar o edital com todo cuidado, não deixar nenhum ponto passar em branco, tem que estudar tudo direitinho, fazer constantes revisões, treinar a memorização, porque você pode estudar hoje, depois de 2 meses esquecendo, mas se você fizer aquelas repetidas revisões, aqueles estudos reiterados de um certo ponto, você acaba solidificando o entendimento. Estudar com disciplina, né? Estudar com disciplina, com horário, com material. Não necessariamente você tem que fazer um horário rígido. Eu nunca fiz um horário detalhado, segundo isso, terça, aquilo. Eu estudando mais de acordo com as necessidades, mas tudo dentro de uma lógica. Estudava uma matéria, depois estudava outra, podia fazer uma revisão. E até estudar 10 minutos, 20 minutos. É, por exemplo, depois do almoço, você está sem fazer nada, pode dar uma analisadinha numa lei, num tema que vai cair, nem que seja um estudo de 5 minutos, porque isso ajuda a revisar, sem esquecer, claro, fazer um estudo mais prolongado em outras horas do dia. E tu estudava quantas horas por dia, em média, assim? Isso variou de acordo com as etapas da minha vida. Quando eu estava na universidade, eu estudava 5 horas. Quando eu estava estudando e fazendo estágio, o tempo de estudo para concurso diminuiu. Mas na etapa que eu fiquei somente estudando para concurso, eu acreditava que 7, 8 horas eram uma quantidade de estudo justa para quem não estava fazendo nada, apenas se dedicando àquilo. Sei. Tu reunia muito material, tipo provas, editais de outros concursos, livros, assim, tu sempre procurava ter uma pequena biblioteca. Eu tinha material, mas não era aquela coisa monstruosa, eu não tinha 30 provas, eu não tinha 20 apostilas. Eu tinha um material que eu julgava ser interessante para o aprendizado, porque você tem que aprender, não basta memorizar. Tinha algumas provas, e essas provas elas ajudavam para fazer simulados. Simulados em que, por meio deles, ficaria claro aquilo que eu estava fraco, aquilo que eu estava bem. E a prova, ela tem um papel fundamental, você resolver exercícios, porque por meio deles o indivíduo vai conseguir verificar onde está bem, onde está fraco, o que precisa ser aprofundado, o que precisa ser mais detalhadamente analisado. Agora me veio uma coisa na cabeça, tu falaste que tinha pouco material. Será? Isso aí eu já estou entrando numa viagem aqui. Será que de repente você tem assim, cinco autores, vamos supor, de direito administrativo? Certo? Você tem cinco autores. Será que se você estudar os cinco, você talvez não consiga estudar os cinco bem? Nenhum dos cinco bem. Porém, se você pegar desses cinco autores, dois, e estudar aqueles dois tudo, talvez seja um estudo mais profícuo, assim, mais Com valioso. certeza, se você tiver 5 autores, você pode escrever um artigo, fazer um trabalho monográfico. Enfim, você vai catando aqui e ali uma opinião de um, uma opinião de outro, mais para um estudo de concurso, que é um estudo que não exige tanta reflexão, tanta análise e exame doutrinário. Você pode estudar por um autor bom, um autor que seja didático, seja claro, que explore o conteúdo de forma abrangente. E não é preciso você ter milhões de autores. É uma boa dica essa, boa dica. Vai pro No meu máximo caderninho. dois autores É, mas aí contanto que satisfazem. você mande bronca neles, tudo até o fim, Com né? certeza, tem que mandar bronca neles. Gostei, gostei. Boa resposta essa. Fora isso, certo? Você se prepara para concurso estudando e tal. Na área de lazer, assim, Tu era muito tranquilo com isso, não se preocupava? Tu estudava muito, mas também tinha tuas horas de lazer. Ah, com certeza, tinha minhas horas de lazer, não tenha dúvida. Tu abdicasse de quê para estudar Por para concurso? exemplo, sexta-feira à noite é um dia que eu não saía. E geralmente é um dia que as pessoas têm como um dia para sair. Eu deixava para aproveitar assim, o lazer no dia de sábado. Por exemplo, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Sei. Domingo de manhã, domingo à tarde. Mas domingo à noite eu já começava a ter uma preparação, estudar alguma coisa para entrar no ritmo. E Para dormir mais segunda-feira. cedo para acordar na Exatamente, segunda-feira. na segunda-feira entrar no ritmo. E essa questão de dormir cedo, dormir tarde é relativa, porque eu sempre dormi tarde. Eu sempre gostei de acordar de 9h30, 10 Sei. horas. Isso não atrapalhava meu estudo, porque, consequentemente, à noite eu me estendia um Estudava pouco mais, também. até 11 horas. Tu chegaste a fazer concurso assim para nível médio também? Eu nunca fiz concurso para nível médio, todos os concursos que eu fiz foram para nível superior. Mas os concursos para nível médio, pelo que eu pude observar da experiência de muitos colegas que trilharam por esse caminho, são concursos, dependendo do órgão, como os tribunais, extremamente concorridos, em que, além de você ter um bom embasamento e um bom aprendizado, você vai ter que ter um pouco de calma para não errar, para não fazer, marcar uma questão errada, ler errado a questão, porque isso, nos concursos de nível médio, são Uma os fatores questão que tiram o indivíduo da briga, né? Uma da briga. questão faz muita diferença. Tu chegasse a ver ou a analisar questões relacionadas a direito para outros cargos assim, tu acha que tem muita diferença, tipo as questões que você responde quando faz o concurso quanto advogado, para as questões de direito que caem para outros cursos superiores? A questão é fundamental, porque o direito ele tem sido extremamente cobrado, sobretudo o administrativo, o constitucional, alguma coisa do direito civil, para outros cargos que não sejam da área jurídica. E isso às vezes causa uma perplexidade. Mas infelizmente o dia a dia do servidor público, ele faz com que o indivíduo se depare com questões jurídicas, ele precisa ter um embasamento jurídico para realizar as atividades dentro de uma repartição de um órgão, de uma autarquia. E, consequentemente, tem que estudar direito. Agora, a questão que você colocou a respeito das perguntas, se são diferentes. Tu vê muita diferença assim, quando é para direito, a gente vai fazer umas questões mais difíceis. Quando é para outros casos, a gente vai fazer questões mais fáceis assim. O que eu percebi é o seguinte: para outros cargos predominam questões de nível médio, questões cujo nível de dificuldade é mediano e fácil, mas também aparecem questões difíceis. Já para a área jurídica, percebe-se que as questões são de nível médio e mais elevado, mas também aparecem questões fáceis. Então, se você é da área de economia, da área ou de administração, contabilidade, você pode estudar questões de uma prova de direito sem medo. Que vai ser um aprendizado extremamente edificante para você ter êxito na sua prova. Não se inibe, por exemplo, de estudar uma prova, por exemplo, de administrativo que caiu num cargo de analista judiciário, área jurídica. Se você for fazer, por exemplo, analista judiciário, área de biblioteconomia. Boa dica. Muito boa dica. Agora eu lembrei de outra coisa, uma questão interessante. Tu é muito bom, que eu sei disso também, em escrever, em provas dissertativas, né? Queria que tu desse alguma dica na hora de fazer uma prova dissertativa, que em alguns concursos recentes caiu exigindo isso também para bibliotecário. Exatamente, vários concursos têm exigido provas dissertativas e as redações elas acabam que sendo uma prova dissertativa no sentido de que você tem que se a discorrer sobre um tema, defender um ponto de vista, como se fosse uma questão de prova, assim, disserte sobre a questão das cotas para negros em universidades. Isso é que poderia parecer uma prova objetiva do direito constitucional, mas cai, por exemplo, numa redação para um concurso que é aberto para todas as áreas. É verdade. Então, nesses casos, o indivíduo aí tem que fazer um texto claro, um texto objetivo, em que o conteúdo seja rico. Você pode fazer uma coisa profunda e sendo claro e objetivo. Então, eu recomendo que o indivíduo faça uma dissertação em que, na introdução, ele apresente o tema, mostre os aspectos gerais, mostre aquilo que ele vai tentar demonstrar, desenvolva um conteúdo e conclua. Sem muitas firulas, né? Sem inventar muito. Não precisa fazer um português arcaico, basta fazer um português certo. Defende, argumente, mostre a causa e o efeito daquilo que você está dizendo. Certo, boas dicas, Chico. Agora, para a gente já estar perto de encerrar a nossa entrevista, o que é que você diz para quem está começando nessa caminhada, para quem ainda não chegou onde quer, nessa caminhada dos concursos? Digo que essa caminhada é um longo aprendizado. Você fazendo concursos, você aprende bastante do que você vai ter que estudar para outro concurso. E nesse contexto, você tem que ver que um insucesso, ele não é uma derrota, porque eu mesmo, nos concursos em que eu não logrei êxito, que eu não obtive um resultado satisfatório, eu aprendi bastante. Identifiquei onde eu errei, onde eu precisava melhorar, onde eu precisava fazer uma reflexão mais profunda naquelas matérias que foram cobradas. E ter força de vontade, perseverar. Porque, infelizmente, a porta é estreita, mas não é impossível alcançá-la. É muito bonito. Muito obrigado. A gente volta sempre. Eu espero poder contribuir em outros, tanto nas entrevistas quanto nos textos que eu vou com certeza voltar a escrever no blog. Agora você está prometendo para todos os leitores do blog. É um comprometimento que eu não vou falhar. Beleza, valeu, muito obrigado.